Fala aí, roleplayers! Aqui é Arthur Kill Dragon, bem-vindos a mais um RPGcast. Vocês devem estar achando esquisito de só estar ouvindo a minha voz, né? Acontece que essa semana foi bastante corrida, na semana de 3 anos de aniversário do RPGcast, então ficou complicado pra gente estar gravando. Então vocês não vão ouvir os recadinhos da semana e os e-mails, mas nós recebemos alguns e-mails bem bacanas, espero que nós possamos ler no próximo RPGcast. E pra vocês não perderem o costume, vocês souberem pra onde vocês devem enviar o e-mail de vocês, vai aqui a vinheta. Envie suas críticas e suas sugestões. Leremos seus e-mails enquanto matamos dragões. Anote o endereço, pois eu serei breve. rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br. Ok, quero agradecer aí, né, a todos que estão acompanhando o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Agradecer a todos que comentaram e a todos que enviaram e-mails. E quero que vocês comentem mais ainda e mandem o RPGcast para todo mundo ouvir. Bom, então aproveitem aí a aventura no RPGcast. Olá guerreiros, eu sou o Randall Axe, é hoje que eu extraí meu machado, saiam da frente ou levarão na nuca também. Aqui é Arthur Kill Dragon, protetor dos portões do vale, e eu tô sem frase de novo. Saudações a todos, aqui é o Dark Wolf, e hoje veremos qual monstro esse bardo irá derrotar. Aqui é Kailine, a sacerdotisa da noite, e que a lua nos proteja. Aqui é Almeida, o mestre, e bons olhos te vejam. Só os jogadores de WoW entenderam essa piada. Sim. Aliás, só os jogadores de WoW que jogam na Aliança entenderam a piada. Sim. Sim. Ó, você vai tomar desconect, hein, cara. Olha só, hein. Olha só. O cara vai desafiar o mestre. Vamos lá, tudo bem. Tudo bem. Arthur Killdragon, conte-nos o que aconteceu na aventura passada. Ai, ai, nós encaramos as estátuas dos deuses. Pegamos Moro, encontramos... Ah, eu esqueci o nome do personagem da Vivi. Kailine. Kailine, ai meu Deus do céu. Encontramos a Kailine e Moro lá em Lacun. Os deuses quiseram impedir a nossa saída do templo. É, eles quiseram tirar os nossos olhos. O Randall tá com fogo no altar. Lacun, lugar que não cheirava bem. Lacun, é. É. Randall? Estou só observando, esperando a hora de estrear o meu machado. E bom, pessoal, vocês ouvintes e vocês jogadores, depois de passar por diversas aventuras, uma pegada na perna do troll, vamos então ao resultado, que subiram de nível. Será que agora eu sei técnicas aprimoradas de Westin? Um pouquinho melhor. É, foi um nível só, tá? Você não tá no nível 85 ainda, tá? Enfim, depois da aventura passada, vocês desceram a montanha Theonas e estavam indo pelo final da Silva Ravnica ao norte em direção à Floresta Desconhecida. Certo? Certo. Ok. Vocês viajaram por mais ou menos 3 dias e 3 noites durante a planície. E, enfim, vocês chegaram na floresta. Logo depois de entrar na floresta, vocês perceberam que a floresta era extremamente densa. E vocês não conseguiam enxergar, saber se era dia ou noite, de tão escura que era a floresta. Então vocês tinham como referência, basicamente, o musgo das árvores, a direção que ele crescia, para saber se era norte ou sul, e mais nada, porque o sol vocês não tinham como referência. Darkwolf, acha que é prudente fazer aquela sua flecha de fogo em alguma coisa pra gente poder enxergar melhor o caminho? Ah, deixa eu pensar, senão vamos acabar com fogo na floresta. Isso, o que também vai iluminar o caminho, mas... Eu não descarto a possibilidade. Ah, que mal isso tem. É? Conosco dentro dela? É, então. Deixa eu ver. Procura alguma madeira, algo assim, pra fazer tipo um pouco mais isolado. Tá, eu tô tentando procurar aqui alguma madeira que não seja úmida, né? Algo mais, um pouco mais seco pra poder jogar, tocar fogo nela. E aí, precisa de algum teste pra isso, alguma coisa? Não, você não conseguiu uma madeira muito seca, porque como a floresta é muito fechada, a umidade fica presa abaixo da copa das árvores, então todas as madeiras elas estão com uma aparência meio apodrecida e meio úmida. Nenhuma tá muito seca, o suficiente pra você fazer com facilidade uma fogueira. Kailine, tem alguma coisa pra resolver isso nas suas magias? Eu posso tentar colocar fogo na madeira como uma magia. Vai fazer essa magia? Posso tentar. Ou tirar a umidade da madeira primeiro. Depende, qual que é o seu elemento? Fogo. Então você não consegue tirar a umidade, né? Randall, alguma dica? Cara... Você pode tentar botar fogo na madeira até ela evaporar a água que tá nela, mas isso vai ter uma consequência. O Randall vai querer jogar um machado na... Não, o Randall vai querer matar a floresta. Deve ter algum galho seco no meio de tudo isso. Se a gente derrubar, a gente encontra. O negócio é a gente tá arrumar fogo agora antes que a gente esteja mais dentro dessa floresta ou tentar seguir as cegas nessa floresta. Cara, eu já sei, mano. A gente pode tentar colocar fogo. É o que o Dragon balança as asinhas dele pra abanar igual um churrasco. Com certeza vai secar e pronto. Resolvido. Eu vou tentar colocar fogo. Ok, então vocês montam ali um formato de fogueira e você consegue, assim, depois de alguns minutos... trabalhando na madeira, consegue fazer um fogo estável. Porém, como a madeira estava úmida, começou a fazer uma quantidade imensa de fumaça. Nossa. Que começou a bloquear a visão de vocês e começou até passar por cima da copa das árvores. Que bom, hein? Isso não é bom. Não. Barbie Feeling, não tô gostando disso. Oh, isso não é bom. E aí, o que vocês fazem, aventureiros? Cara, é melhor a gente sair daqui. Eu acho bom a gente deixar esse fogo pra lá. O fogo vai iluminar pelo menos algum caminho enquanto a gente corre. Vocês vão levar a madeira com vocês? Deixa que eu carrego isso. Você vai carregar isso aí? Pelo menos a fumaça eu creio que vai afastar os lobos. Eu não consigo sustentar uma bola de fogo pequenininha? Não no seu nível ainda. Tá. Bom, vamos levar essa fogueira, né? É o jeito. Mestre, do mesmo jeito que ela manipulou o fogo na madeira, ela não consegue manipular essa fumaça e dissipar ela? Afinal, ela é proveniente do fogo, ela não consegue controlar isso também? Então, o problema da fumaça é que ela vem da umidade evaporada. Ela não vem do fogo, entendeu? Do fogo propriamente dito, entendi. Ela não é o avatar, então ela não consegue controlar todos os elementos. Você chega ainda lá, você vai avisar. Deixa uns dois RPG Cash que você... Ah, o jeito vai ser levar isso aí mesmo. Deixa comigo. Vocês vão pegar a madeira, eu tô pegando fogo, com fumaça. Isso. Tudo bem. Vocês seguem pra onde, então? Ah, isso aí é com a sacerdotisa, ela que deve guiar o caminho. Mas são vocês que vieram buscar o Moros. Ô, Almeida, eu vou fazer um teste de geografia aí, pra tentar se localizar melhor na floresta aí, pra tentar achar o norte. Vamos lá. O norte? Ok, rola o D20. 7. A fumaça tá tampando a visão das árvores em volta, então você não consegue ver o musgo que vai indicar pra você qual a direção certa. Ah, maldita fumaça, não consigo enxergar a direção. Cara, você não serve pra nada também, Bardo. Essas horas que eu queria ter um elfo por perto. As copas das árvores elas estão muito juntas, tanto que eu não posso alçar voo para tentar ver o que tem sobre elas, ou elas ainda têm outro espaço? Estão muito juntas a ponto de você não saber se é dia ou noite. Nossa, estão muito juntas. Então eu não conseguiria voar sobre elas. Não sem se machucar muito. Abrir espaço, uma clareira para cima na força, entendeu? Você pode tentar. Certo. Sim, mas então você pode rolar o D20 com menos 4. Por quê? Menos 4 por causa da fumaça da fogueira. Tá, menos 4. 15. Ok, você consegue. E você meio que se atrapalha um pouco nas copas, mas você consegue sair depois de perder algumas penas e alguns arranhões no braço e nas pernas. E você tá agora sobrevoando a floresta. Ok, o que eu consigo ver? Bom, você consegue ver uma clara trilha de fumaça vindo de baixo. E você consegue ver ao sul a planície de Silva Ravínica. E você consegue ver ao norte o que parece ser bem distante algumas colinas. E depois das colinas, rola o teste de geografia. Logo eu rolar teste de geografia? Meu Deus. 13. Tá, você acha que talvez possa existir uma possível cidade? Depois das montanhas? Sim, mas você acha que talvez possa existir. Quanto tempo você acha que a gente demora pra chegar até aquelas montanhas? Bom, considerando a distância que você viu, eu diria que mais ou menos uma semana. Nossa. Quer procurar mais alguma coisa? Sim. Pra que lado fica Domo Inoxin? Domo Inoxin fica a nordeste. Nordeste, e as colinas que você falou tá pro... Tá norte. Tá, eu queria dar mais uma olhada, mais uma vistoriada por cima, uma sobrevoada. Ok, a oeste você só vê mato. A leste você vê mato e depois o que parece ser um fiord. Um fiord e depois um mar. Certo. Eu acho que, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, acho que a melhor saída é a gente tentar seguir mesmo pras colinas, pro norte lá. O que vocês acham? Nós temos um caminho desimpedido até lá? Você tá sentindo mal em algum lugar por aqui? Vou lá, percepção do mal. Ok. 20. Bom, a floresta, ela tá no seu estado primário, então você não percebe mal. Apenas a floresta, e criaturas da floresta. Não, não consigo perceber o mal aqui não. Ah, então eu estou perdido, não sei pra onde ir. Acho que estamos todos perdidos. Ah, não, e agora? Cara, por que você não voa? Passa a copa das árvores e aviste alguma coisa por cima. Mas o lugar mais próximo que eu tô vendo aqui, a gente pode demorar pelo menos uma semana pra chegar lá. Se eu for cortar isso em metade do tempo, eu vou demorar pelo menos 3 dias. Bom, os fiordes que dão pro mar parecem que estão a 3 dias apenas de caminhada pela floresta. Os fiordes parece que estão um pouco mais próximos. Só se a gente tentar sair pelos fiordes e depois tentar encontrar... tentar chegar pelo norte pelo mar. É válido. Então, vocês acham que a gente deve seguir em direção aos fiordes? Ah, se for conveniente pra todos. Sim, é válido. Ok, então vamos em direção aos fiordes. Vou descer aí pra... Senão, se eu conseguir ir em frente aqui voando, a clareira que eu abri aqui já não vai estar ali na frente, né? Então, vocês vão em direção ao leste, é isso? Isso, meio contrário onde a gente deveria ir, mas tudo bem. Bom, vocês começam a andar, vocês andam por mais ou menos um dia, cansam, mas fazem um dia de jornada. No dia seguinte, vocês estavam continuando a jornada de vocês, normalmente sem perceber nada de agravante, exceto a Kailine, que se assustou com uma aranha durante a noite. Mas, então vocês começam a perceber que o chão começa a tremer. Pessoal, vocês estão sentindo isso? Ixi, isso não é um bom sinal. E o chão, ele não treme como um terremoto. Ele treme em espasmos, em pulsos. Então ele dá uma tremida e para. Uma tremida e para. Tá, eu vou colocar a orelha próxima ao chão pra tentar fazer aquela averiguação, se são passos, que tipo de tremor que é esse. Claro, coisa que são passos que o Dragon, eu vou pegar um machado e vou começar a alisar a lâmina dele. Tá só o passo de um gigante, cara. Tá tremendo o chão. É o quê? Um Tiranossauro Rex, é isso? Então, peraí, então você vai alisar o seu machado, é isso? Isso, eu vou alisar devagarzinho pra não cortar o dedo, vou começar a limpar ele. Então você não vai afiar, você vai alisar, você vai fazer carinho no seu machado novo. Se quiser afiar seu machado, tem uma pedra fome aqui, cara. Você vai afiar o machado com uma pedra fome, cara? Tá, mas então eu consigo perceber alguma coisa? Então, fala o D20. Rolando 11. 11. Você identifica que são passos e você identifica que ou é alguma coisa com várias pernas ou são várias coisas. Galera, lascou-se tudo. Tem um monte de orc vindo pra cá. Tem certeza disso? Você precisou. De que direção que eu percebo isso, Olavo? Eles estão vindo do oeste. Eu vou subir em uma árvore. E eles... Vou me trocar, vou ver se é uma árvore que eu possa esconder nos galhos ali em cima. Podemos se esconder e surpreender eles. Ok, vocês podem se esconder. Eu não, eu tenho 2 metros de altura. Boa! Você vai... E outra coisa, você pode servir de isca também. Vamos armar uma armadilha. Ok, então, vou ter uma que... pergunta. Alguém tá cuidando do garoto? A Kailine? Não, gente, a caneira. Espero eu. Você não tem algum manto de invisibilidade aí, não, Kailine? Como é que é o nome do seu personagem, né? Kailine. Eu acho que eu não tenho, não. Não? Tá, então não. Dá o garoto aqui que eu vou alçar voo com ele. Eu dou uma hora pro. Eu vou alçar voo com ele pra onde? Pra cima, né? Se desejar, posso deixar todos invisíveis como deixei na cidade. Nas sessões pra trás. É, pode ser também. Vamos. Será que você vai conseguir fazer isso com nós cinco? É, tem que tentar, ó. E se o D20 permitir? Então rola um D20. Quatro. Não, você não só não conseguiu... deixar eles invisíveis, mas como você também botou o fogo e uns gravetos em volta. Ah, que... Oh, meu Deus, Bardo! Desculpa, magia errada. Esse Bardo andou assistindo muito Caverna do Dragão. É isso que dá, o cara é Bardo, quer se meter a ser mago aí. Eu falei pra vocês, hein, Luiz, pra não confiar nas magias desse Bardo. Ok, os passos estão cada vez ficando mais perto e os tremores cada vez mais fortes. A prioridade é proteger o mundo. Tem que proteger o mundo. Vamos lá. Boa. Dá tempo de fazer mais uma ação ainda? Dá. Se eu não puder deixar todo mundo invisível, podemos poder deixar ele, já tá bom, né? Tá bom. Vai deixar o garoto invisível? É. Fala o D20. 15. Ok, o garoto tá invisível. Eu falo pra ele, eu indico uma árvore pra ele e falo pra ele ficar encostado nela. Na verdade, eu tava pensando já que o Ale tá lá em cima, prostrado lá, macaquinho, pegar e entregar o garoto pra ele, que tá lá em cima da árvore. Se o Ale for descer... Então, mas como você vai entregar o garoto se você não consegue ver o garoto? Coxa, é só... Ele já está invisível. Não, garoto, vem cá. Moros, encosta aqui em mim. Aí você sente um toque de mamão na sua coxa. No lado da lateral, assim. Espero que seja o Moro. Ele te cutucando. Ele tá te cutucando. Espero que seja o Moro. Tá, agora eu vou pegar o garoto e vou entregar pro Ale que tá em cima da árvore. Pelo menos até ali eu consigo voar, né? Só que a árvore tem 5 metros de altura e o Ale tá lá no topo. E aí? Então, pelo menos até ali eu consigo voar. Então beleza. Que droga, marca uma árvore. Deixa o Moros em outra, porque assim que o Randall pular da árvore, vai derrubar o moleque. Eu tô tão previsível assim, de quem tá falando que eu vou pular de cima da árvore, pô. Não, você vai descer com calma pra poder bater nele. Eu nem sabe o que eu vou fazer. E ó, já tá antecipando que eu vou pular essa parada. Espero o maluco chegar. Eu sei que você vai fazer aí. Então, cara, o moleque tá equipado no chão. Não é bom você não deixar ele na árvore comigo, não. Eu tô falando. Marca uma outra. Tá, eu tô levando então o Moros pra outra árvore e vou deixar ele pendurado lá igual um macaquinho. Ok, então você acha que ele está na outra árvore? Pelo menos eu deixei algum objeto lá. Paga a árvore, cara, de alguma forma. Passa uma faquinha, pode. Eu não tenho faquinha. Tá, fala qual que é a árvore que eu marco com porta de faca lá, pra identificar. A faca, a árvore é supostamente essa aqui. Beleza, vou lá e marco ela comigo. Você marcou a árvore aonde? Ah, bem lá no... Vou deixar a faca fincada no canto dela. Ah, tá. Cuidado pra não fincar a faca no garoto. Não, não, não, ele tá lá em cima, 5 metros de distância. O cara tá marcando aqui embaixo. É, vou marcar embaixo. Se bem que o sangue dele também poderia marcar. Mas beleza. Aí depois disso eu vou me esconder. Fazer um teste de esconder se possível. Tá acontecendo. Ok, antes de você fazer o teste de se esconder, você percebe que as árvores começam a se mexer. Vocês percebem, notaram que as folhagens das árvores começam a balançar. Nossa, temos que nos esconder rápido. Sim. Sim. Eu já tô aqui. Foi. Vocês falam demais. Bom, as árvores estão balançando, eu vou tentar... Tem alguma árvore com tronco mais largo, alguma pedra que eu consiga me ficar atrás? Cara, não tem como. Bom, tem uma árvore que ela até é meio larga, que foi a árvore que você deixou o Mouros. Só que ela não é larga o suficiente para esconder suas asas. Nem encolhida? Nem encolhidas, porque suas asas, elas têm uma... Mesmo encolhidas, elas têm uma certa envergadura, um volume atrás. Aham. Uhum. Então esse volume fica aparecendo, pontinho. Bom, galera, se escondem aí, eu vou ficar aqui de isca. É o jeito. Beleza, boa sorte, pessoal. É o seguinte. Fica perto da árvore onde eu estou escondido. Certo. Tô lá esperando já, prostrado com a minha marreta já. Porque eu tô escondido atrás da árvore em que o Moro está. E eu vou mergulhar, dar um tipo meio mato lá e esconder, entendeu? Ok, você mergulhou onde? Não, pulei no meio do mato aí próximo. Ok, para que ninguém consegue se esconder fora. Então, com todo mundo escondido e o paladino lá, em postura de paladino, olhando adiante de onde está vindo o barulho, e ele tem a visão de 3 ciclopes entrando perto no seu raio de visão. E os Cíclopes, cada um com seu único olho, olham pra você. E o do meio deles, que parece ser mais velho, ele grita pra você. E eu grito pra ele. Não sei ler Davos! O quê? Você gritou pra ele? O que você gritou pra ele? Eu gritei pra ele. Não sei ler Davos! E eu grito pra ele, lascou-se tudo. e os outros dois, eles dão um passo pra frente e o primeiro diz. E o segundo. E eu digo, vocês conhecem aquele troll que estava na cidade? Enquanto isso eu tô lá na árvore só imitando um passarinho. Ok. Então eles vão chegando mais perto e você nota, consegue agora olhar eles pelo menos quase inteiros, cada um tem mais ou menos uns 4 metros de altura, um pouco só abaixo das árvores. E você nota que cada um tem um que parece ser uma massa feita com um tronco inteiro. Uh-oh. Acho que não foi uma boa ideia ficar por aqui. Bom. O espaço entre as árvores como que é o espaço entre as árvores? É suficiente pra eu assar voo? Pra eu poder voar entre elas? Então, ou... você consegue voar... como você tá meio que numa trilha, você consegue voar de encontro a eles, mas você não consegue voar pros lados. Eu consigo continuar a trilha voando? Sim, e indo a leste, sim. Indo a leste? Então eu vou voar... Continuando a trilha, atraindo eles pra mim. Ok. Você levanta o voo, vai a leste e eles não alteram o passo. Eles continuam andando devagar. Certo, eu vou chegar um pouco mais à frente, até uma área onde que os meus companheiros não estão, e vou aguardar eles ali. Ok. Eles, em vez de continuar, eles param perto da árvore onde está o Handle X. E um deles começa a fungar o nariz, meio que sentindo o cheiro. Ah, não, dá, não. Eu vou jogar a marreta nesse cara que tá fungando o cheiro. Ok, rola o D20. 19. Oh, olha pra cá! Então, você tacou a marreta e a marreta acertou direto no nariz do Ciclope. Ai. E nisso, o outro que tava olhando, que tava com ele, olhou pra você e disse... E ele pegou a massa dele e saiu correndo na sua direção. E ele te atacou. Sacana. Só um? Mas eu tô longe da visão dele já. Não, você não... É uma trilha, dá pra enxergar. Não, sim, eu tô longe de onde eu estava. Ah, não, mas se você tava longe o suficiente pra atacar o martelo... Uhum. É, você tá longe o suficiente pra levar uma carga. Tá perto o suficiente pra levar uma carga. Então, e ele tirou 20 no dado, sinto muito. Ele foi correndo. Ele foi correndo e ele deu uma macetada de baixo pra cima. E você saiu voando e tomou 12 de dano. Ah! E você caiu mais ou menos uns 7, 8 metros pra trás. Caramba, é hoje que eu morro. Tô usando minha ação de movimento pra chamar minha marreta de volta. Você já gastou ela na hora que você correu deles. Ah, é? É. Agora vocês podem tentar fazer alguma outra coisa. Tá, eu tô em cima da árvore. O que que eu estou vendo? Qual que é a cena? Os Ciclopes estão escosta pra mim? Você tá vendo... É um Ciclope. Você tá vendo o Ciclope? Não muito abaixo de você, você tá vendo a cabeça dele meio careca, e ele com as duas mãos no nariz que está sangrando, e o outro Ciclope que tá olhando em volta. Eu vou. Ah, também aí, eu vou pular na direção dele com o machado em uma mão. Qual doce? O que tá com a mão no nariz. Eu vou pular na direção dele, já tentando agarrar o pescoço dele com uma mão, e com a outra mão eu quero passar o machado no pescoço dele. Ok, rola um D20 com mais 5. Opa, mais 5 é interessante. Deixa eu ver. 18. Eu pulei dando aquele grito. Uratene! Seu ciclope cretino. Então, você pulou em cima dele. O único problema é que a sua mão não é grande o suficiente pra agarrar o pescoço dele. E ficar a unha na pele dele, né? Mesmo... O que você conseguiu? Você conseguiu meio que pegar quase que no ombro dele e descer o machado no ombro dele. O machado entrou mais ou menos uns 5 centímetros, o que não é tanto. Seria muito pra alguém de 1,80m, mas não é tanto pra alguém de 4 metros. Tá, eu tenho uma ação de movimento ainda, não tem? Você gastou ela quando pulou. Que merda. Pode fazer uma menor pra se soltar. O machado tá fincado e minha mão tá se presa nele. Eu vou tirar a outra mão do ombro dele, vou passar pra mesma mão que tá o machado, né? Pra ficar pendurado lá, pelo menos vai causar algum dano ali. Pendurado. Você vai deixar o machado lá? Pendurado no machado junto com a mão dele, entendeu? Ok. Então, ele vai... Ele dá um urro de dor. Ele pega você com uma mão. Ele te levanta, te joga e te taca no chão. Você toma 9 de dano. Nossa. 9 de dano. Nada que eu já não tenha tomado de um orc antes. Tá. Eu tinha colocado o seu errado, Arthur. O seu tá com menos 12. Dark Wolf, vai fazer alguma coisa? Ah, como é que tá? Só pra entender a situação. Tem um orc com o nariz sangrando? Não, não é um orc, é um cíclope. Um cíclope com nariz sangrando? Sim. O... um outro olhando na região? É, na verdade ele tá agora olhando pro cara que caiu da árvore. Que, aliás, tá caído de peito no chão. E você tem o paladino que tá mais pra frente na trilha, caído no chão depois de levar uma macetada na cara. Caramba, é hoje que alguém morre. Vamos ver. É o seguinte, nesse que tá olhando pra nossa direção aí, que tá olhando pra direção de que o Randall caiu, eu vou jogar aquela magia pra tentar buscar ele, só tem um olho mesmo. Como você tá escondido, ele só tem um olho, você pode rolar com mais 6. Em qual que tá olhando o que caiu da árvore, né? Isso. Ok, roda com mais 6. Beleza. Nossa, que droga. 10. Então, você soltou a sua magia, tocou as notas na sua harpa e você tentou ofuscá-lo, mas na verdade você fez ele espirrar. Essa gripe te mate. Kailine, você vai fazer o quê? O que que eu tô vendo? Bom, onde você tá escondida? Na árvore do Mouros. É, você tá vendo um cíclope espirrando, você tá vendo um aventureiro caído no chão, de peito, e o outro cíclope com um machado no ombro e o nariz quebrado. É, eu vou tentar resgatar o aventureiro. Resgatar ele? É. O que você vai fazer? Eu consigo ir furtivamente até ele pra puxar ele pra longe dali? Você pode tentar. Eu vou tentar. Rola D20. 19. Ok, você consegue passar por debaixo das pernas do ciclo que tá com o nariz sangrando e você alcançou o Handel X. Handel, acorda, vem, vamos pra longe daqui. Pra longe, eu não fujo de uma batalha. Se você puder me dar uma poção ou algo assim, eu vou agradecer muito. Não sei se que eu tenho vai te ajudar. Então, você pode impor as mãos e curar ele. Ok, eu vou tentar te curar um pouco. Rola um D20. 5. 5. Não, você não conseguiu curar ele. Eu acho que eu estou fraca demais, Randall. Vou ter que acabar com esses ciclopes, mesmo estando fraco. Ok, Paladino, é com você. Deixa eu te perguntar uma coisa. A ação de cura minha, ela é uma ação que é contada como movimento ou contada como ação de combate? De combate. Que distância que o ciclope tá de mim, aquele que me deu a porrada? Bom, na hora que ele te bateu, ele tava a mais ou menos você foi parar uns 8 metros dele. Agora, nesse meio tempo, ele foi avançando pra você, ele tá mais ou menos 3. Tá, e que distância que esse ciclope tá dos meus companheiros? Mais ou menos uns 30, 40 metros nessa parte. Tá, então já tá bem longe. Ok, então a briga é entre eu e ele aqui. Uhum. 3 metros. E você tá deitado no chão de costas. Tá, eu tenho uma ação pequena. Uma de movimento. Uma de movimento e uma ação de combate, correto? Sim, você pode usar a sua pequena pra chamar o seu martelo. Ou eu posso usar pra me levantar? Não, a de pra levantar é movimento. Tá. Beleza, então eu vou chamar o martelo pra minha mão. Ok. Vou me levantar. Ok. E vou usar cura em mim. Ok, então rola o D20. 20! Ah! Aê, crítico! Você curou 10 hit points. Nisso ele viu que uma energia envolveu o paladino. Ele ficou um pouco curioso, mas isso não impediu de desferir um golpe de cima pra baixo com a sua massa. Mas... Como você estava atento, você conseguiu desviar do golpe do ciclope. Ah, Esparta! Vem! Agora, Handel, é com você. Ah, eu vou levantar, né? O que tem ao meu redor? Tem alguma pedra, algo do tipo? Tem mato. E terra. E pedrinhas pequenas. Ah, vou encher minha mão de terra e vou sair correndo na direção do ciclope. Ele tá do seu lado, cara. Ele tá do meu lado? É. Ok, então vou pegar uma porção de terra assim e vou esfregar no olho dele. Só briga suja, hein, rapaz? Ó, 14. Você não deu dano nele, mas você conseguiu cegar ele. Ouviu isso, seu pardo? Às vezes um pedaço de terra funciona muito mais do que essas suas magias sujas. E ok, você vai querer usar sua ação de movimento pra puxar o machado? Que puxar, eu vou empurrar o machado. Não, aí você vai ter que usar uma ação de ataque. É, não, dá, então eu vou puxar. É, beleza. Então, como ele tava do seu lado, a sua ação de movimento foi puxar o machado. Ok. Como ele tá cegado, ele não tem ação nesse turno. Bardo? Ah, eu vou tentar buscar o outro, de novo. Não, não vai funcionar, tu não é tão efetivo assim. Fica de boa aí, vai. Paulo de 20. Menos com mais 6 ainda ou não? Não, agora você já perdeu o bônus. Pô, cara, esse Ascend Dice tá sabotado aqui, velho. Quanto? 2. Nossa. Ok, ele não ficou ofuscado, mas o nariz dele começou a escorrer. Nossa, eu vou matar esse copo na gripe, meu irmão. Desse jeito, nós vamos morrer enterrados por catarro. Ó, falar em morrer enterrados por catarro, o Ciclo, que estava perto de você, Bardo, ele espirrou e voou o catarro em você. Eu, Bardo. Você agora, você tá melecado pelo catarro, então você ganhou lentidão pelo próximo turno, mas você não toma dano. Caraca, o catarro é uma cola. Ok, e a Kailin, o que ela vai fazer? Bom, já que o Bardo não conseguiu dar ofuscamento no Ciclope, eu vou tentar cegá-lo com fogo, jogando uma bola de fogo. Ok, vou jogar uma bola de fogo, rola o D20. 11. Você tava fazendo a sua bola de fogo, mas aquele Ciclope que tava com o olho cego por causa da terra e sangrando... Ele no meio da esperneação dele por causa da dor, ele esbarrou em você e atrapalhou a sua magia. Droga! Maldito Cíclopes! Que é Luna! Ok. Outra piada que só jogadores de WoW vão entender. Okay. Só jogador de aliança, né? Vai, fala só. Não, não, que isso aí você deveria saber também. Não, então, essa eu entendi, mas você queria falar, fala da aliança, vá. Vai lá, Paladino, com você. Tá, ó, a seguinte situação. O Ciclope acabou... Eu acabei de desviar do golpe dele naquele estilo espartano, né? Uhum. Então ele tá com a massa pra cima lá, com os bração abertos, esperando o golpe. Não, tá com a massa no chão. Não, ele acabou de... Eu acabei de desviar o golpe. Sim, não, ele desviou, ele bateu de cima pra baixo. Então ele acertou o chão. Ah, de cima pra baixo? Tá, então ele tá lá com o bração esticado, com a massa fincada no chão. Sim. Certo, deve estar meio encurvado o suficiente pra eu tentar acertar a cabeça dele, o olho, sei lá, alguma coisa com uma carga. Bom, você não consegue dar carga nele porque ele tá muito perto. Ah. Mas você consegue voar e bater de cima pra baixo. Certo, eu não consigo dar uma carga de cima pra baixo. Não tem espaço, não tem... A floresta não é alta o suficiente pra isso. Entendi. E mesmo que você voasse acima das copas, a folhagem das árvores... Ia diminuir sua velocidade. Uhum. Vou tentar voar um pouco e tentar bater de cima pra baixo, como ele tentou fazer em mim. Ok, rola o D20. E vamos, Mirt. 8. Na hora que você foi voar, você levantou e você, por algum motivo, você caiu de lado e bateu na árvore. E percebeu que a sua asa enroscou nas suas grevas, nas suas perneiras. Ah, nossa, paladino atrapalhado, é isso? Exatamente. Ok, e nisso que ele viu você, ele vai tentar te atacar com um golpe lateral. E ele levanta a massa e te acerta. Aproveitando que você tá contra a árvore. Você tomou mais 10 de dano. Ai, minhas costelas. Ui. É embalado, é melhor você ficar atrás de mim antes que morra. 3 costelas pro saco. Nossa, mesmo de boa. É, cara, tinha um bate forte. Minha vez? Sim. Ó, então como é que esse Ciclope tá na minha frente? Tá esfregando o olho? Como é que ele tá? Então, agora ele já passou um turno, ele esfregou o olho e tá enxergando de novo. Mas eu tô a queima-roupa, eu tô... A queima-roupa. Machadada na virilha dele. Ok, fora o D20. Putz, cara, 12, toma isso, Ciclope! Ok, você virou a virilha, mas você acabou acertando a coxa e arrancou um pedaço de carne da coxa dele. Até porque a virilha dele é meio alta, já que ele tem 4 metros de altura. Na próxima, você nunca mais terá filhos. E esse Ciclope tá sangrando pra caramba. Eu sou mais carniceiro de Ciclope. Ok, ele tenta te dar um chute, mas por causa da dor na perna, ele tropeça e cai de bunda. Ouvi isso, Dark Wolf, agora é com você, eu vou ajudar o Paladino com aquele outro. Ah, como assim? Eu vou enfrentar 2 ciclos? Ele tá caído de bunda no chão. E tem um outro ainda, cara, o gripado. É? Cara, eu tô a 30 metros de distância de vocês, cara, eu tô segurando ele lá, vocês se viram com esses dois aí, depois vocês me ajudam. Ok, e aí, Bardo? Já, meleca não. Eu vou disparar a flecha de fogo no olho dele. Ok. Então rola um D20 com -4, pra dar meleca. Nossa, com -4? Uhum. Não sei o que aconteceu aqui no Appendice, mas caiu com menos um. Oxi. Olha só. É o seguinte, cara. Você zoou esse Appendice, né? Não é possível. Cara, você deve ter tirado 3 com menos 4, ficou com menos 1, cara. Exatamente, cara. É assim que funciona. Então o que acontece foi, você foi tentar soltar a sua magia com a sua harpa, mas você puxou as cordas um pouco forte demais e você arrebentou as cordas da sua harpa. O quê? Puta. Ok, e nisso, o outro, o Melequento, ele olha pra você e ele começa a correr na direção do bardo. Só que ele tropeça no outro símbolo que tava caído de bunda e ele bate a cabeça na árvore. E ele tá caído no chão. Ele não tá desacordado, mas ele tá caído no chão. Ufa. Os ciclopes estão se batendo mais do que a gente batendo neles, cara. Kailine? Eu vou tentar cegar o ciclope caído com a bola de fogo. Peraí, ele tá caído com a cara no chão. Você não vai cegar, você vai fazer como? Ah. Kailine, ajude o Killdragon, deixe esses dois comigo. Cara, eu tô a 30 metros de vocês, vocês estão aí juntos, os três. A 30 metros dá 2 segundos correndo. Gente, olha a cena. Tem um sentado, todo sangrando. E o outro deitado em cima dele de barriga, em cima das pernas dele, que foi o que caiu. E tropeçou. Vai lá, Kailine. Eu vou ajudar o Killdragon. Ok, então você vai gastar esse turno pra chegar até lá. É um pouquinho longe. Ok. Paladino. Bom, beleza. A situação que eu tô então, ele me bateu e ele... Como que ele tá de distância perto de mim? Eu tô aqui na árvore, encostado na árvore, né? Ele tá a 2 metros de você, o alcance do braço dele. E você tá encostado na árvore meio deitado ainda por causa da porrada que você levou. Meio deitado? Sabe quando você fica meio que, tipo, escorando na árvore? Aham. Mas não de pé? Exatamente assim. Entendi. O que mais que eu tenho mais próximo de mim? Como assim? O que mais que eu tenho? Cipó, pedra, rocha, árvore... Tem pedras pequenas... Árvores que marcam a trilha e a sua marreta. E terra também, não é uma floresta. Certo. Eu já tenho alguma skill do tipo que eu posso causar algum terremoto com a marreta ou algo assim do tipo? Tremor na terra? Só nível 5. Tá. E o que eu precisava saber qual foi a skill nova que eu ganhei, porque eu só tenho carga, filho, e cura. Você pode, agora no nível 2, dar dano elétrico com a sua marreta. Dano elétrico com a marreta? Sim. Bom, então como eu não tenho muito o que fazer, eu vou tentar atacar ele de frente mesmo. Ok. Com esse dano elétrico aí. Então você se levanta, né? Aham. Rola o D20 com menos 2. Nossa, com menos 2. Uhum. Você acabou de levantar, ele tá muito perto. 12. 12. Você se levanta, você gira e você erra ele por um erro de cálculo e você dá uma volta completa e você bate a marreta na árvore que entorta. Nossa. Que bom. Árvore não revida. Mas Ciclope, sim. E eu tô de costas pra ele agora, né? Sim. Quando você girou, ele tentou bater em você. Mas por causa dessa sua batida na árvore, você deu uma deslocada pro lado, o que foi surpreendentemente o suficiente pra ele errar mais uma vez. E ele acertou o outro lado da árvore, que agora está quase caindo. Ah, grande Mirdis. Mirtin. É Mirtin. Ah, é por isso que eu não tô tendo... Mirdis... Por isso que eu não tô tendo sorte. Tá rezando pro Deus errado. Eu tô rezando pro Deus errado. É Mirtin. Cara, então, o Abner, tem um troll caído em cima do outro. Não é um troll, são ciclopes. Um ciclope caído em cima do outro, pra cara no chão na minha frente, né? Sim. Vou pegar meu machado, vou andando assim pra perto da perna dele. Falo, paladino, esse ciclope nunca mais vai levantar. Vou dar uma machadada no tá deitado, no calcanhar de Aquiles dele. Então, rola um D20 com mais 4. Uau! 14. Muito bem, você conseguiu decepar o pé de um dos ciclopes. E ele rugiu e começou a se espernear. E ele bateu a mão numa árvore que caiu. Caraca. O Darko, rola um dedinho pra ver se a árvore não caiu em você. Agora, qual árvore que caiu? Esse qual é o problema. Qual árvore que caiu? Tô com medo disso. Eu não acredito mesmo. O que é quanto? Tirei um. Nossa! Epic fail! Caramba! Bardo, a árvore caiu exatamente em cima do seu pé. Decepou seu pé. Não decepou, mas quebrou seu pé e você tomou 7 de dano. Ah, meu pé! Nossa! Ei, Bardo, você acha que consegue lutar com o pé quebrado? Os dois. Ai! Foram os dois pés. Você acha que dá conta desses dois ciclopes que eu tenho que ajudar a galera ali atrás? Eu tô sem arco, eu tô sem pé. Foi desde quando isso foi motivo pra alguém morrer em batalha? Ele vai morrer, mano. Ele tá maluco? Faz o seguinte, se arraste pra fora daqui, vai ajudar o paladino, vai. desde que eu termine esse serviço. Eu não sou um cachorro, não. Três guerreiros pra matar um ciclope. Eu vou sair desse grupo. Ah, filho, você fez muita coisa no ciclope. Esses dois ciclopes aqui estão no chão por minha causa, então... Ah, sim. Uhum. Então você, o Bardo, você vai em direção ao paladino? Vai se arrastando igual um aleijado, não mais vai. É, você pode se arrastar como aleijado ou ir engatinhando. Vou me arrastar como aleijado. Ok. Você vai, mas vai gritando de dor. Né, eu vou me arrastar até uma árvore pra poder me encostar. Pegar minha arco também. Ok, então beleza. Esse foi o seu turno. Agora, vamos ao ciclo, que ele está com o pé decepado. Na hora que ele viu que o perna dele estava decepado, ele tentou levantar e ele pisou com o cotoco de perna em cima de alguma coisa parecendo estrume. Ai. Ele está de pé apoiado em uma árvore, mas provavelmente ele vai ter uma infecção, que vai matar ele daqui a uns 3 ou 4 dias. Bom, a gente só segura ele por uns 4 dias e tá valendo. É, só a gente não dormir, não comer, ninguém precisa de... Ok, e é a vez da sacerdotisa, beleza? Você passa de turno porque você estava chegando lá. Tá bom. Nossa, mas ela demorou 2 turnos pra chegar em mim? Pô. Aquele turno ela começou a andar e esse ela tá terminando de andar. Então são 2 turnos? Sim. Caramba, 2 turnos pra chegar em mim? Ih, você devia ter ficado lá. Veja bem, ela tá de vestido e ela é uma sacerdotisa, ela não corre. Ah, eita. É o Volito. Ah, então ela é praticamente um bardo, é isso? Mas ela não canta, essa é a diferença. Com mais charme. Hã? É, e mais ligação com os deuses. Vamos lá, Paladino, você. Ai, grande Mirtin. Tá, como que tá a situação? Ok, você tá com a marreta. Tá com a marreta na árvore, fez um formato de marreta na árvore, mas você consegue tirar ela fácil. E o Triclop, ele tá com a clava dele, ou a massa, do outro lado da árvore. Do outro lado da árvore. É, ele bateu do outro lado da árvore. Bom, eu tô aqui nesse. Eu não tenho como eu voar dali, né? Não tem muito espaço. E eu tô de cara a cara com ele. A única coisa que eu posso fazer é tentar acertar em algum ponto vital dele. Ok, rola o D20. E vamos lá. Vai fazer com um golpe normal ou elétrico? O elétrico, ele tá sofrendo penalidade ou não? Ele é igual ao outro? Como funciona esse elétrico? O elétrico, você diminui a velocidade de ataque dele. Porque como ele vai estar eletrocutado, ele vai ter espaços musculares. É. E no próximo ataque ele vai ter bônus negativo. Tá, então eu vou fazer com o elétrico. Ok, rola o D20. Rolando. 10. Nossa. Ok, você foi tentar tirar o seu machado da árvore? Não, marreta. Desculpa, você foi tentar tirar essa marreta da árvore e aí você percebeu que você ainda não tirou o pedaço de asa que estava preso nas suas perneiras. E você tropeçou na sua própria asa de novo. E nisso ele vai atacar você. Paladino atrapalhou. Ai, Paladino. Achamos a fraqueza do Paladino. Como é que a gente tornou a aventureira, né? E ele tirou 20. Então. Nossa! Vou morrer! então ele girou a massa dele. Ele girou, depois ele levantou ela e bateu de cima pra baixo no seu peito. Ou seja, a sua armadura, seu peitoral já era. E você tomou 15 de dano. Ah! E agora é o Randall. Tá, então o Ciclops se levantou. Ele se levantou, ele tá apoiado na árvore e o outro ainda tá meio que tá sentado e boiando. Tá, então vou machadada no pescoço desse que tá boiando. Vamos de 20. 20, cara. Isso é pra você aprender a nunca ficar boiando na minha frente. Você então deu um pulo, girou o seu machado e com um golpe arrancou a cabeça do Ciclops. Kill Dragon, tá vendo isso? Depois eu te ensino. Tô vendo, mó ofegante aqui, mas tô vendo. Ó, a única coisa que eu vou fazer é olhar pro outro Ciclope que tá lá encostado, manco, né? Com o machado na mão, com aquela cara de você é o próximo. Agora, bora da sua vez. A harpa tá com uma corda só arrebentada? Não, todas as cordas se arrebentaram. Nossa, pra mim consertar isso demora muito. Porra. Você não consegue fazer isso em combate. Você tem cordas pra colocar, mas você não consegue fazer em combate. Você precisa de concentração, precisa afinar, e o agito do combate impede que ele consiga consertar a arma em combate. Eu só consigo soltar as magias pela harpa, né? Bom, digamos que 90% dela, sim. Pode tentar usar a sua voz. Pra tentar conjurar... É, você pode usar a sua voz pra evocar cânticos dos bardos, ou você pode tentar, então, usar algum objeto pra fazer com percussão pra tentar soltar alguma magia. Tem que ir perto de mim aí, ô Mago? Ah, tem uma árvore do seu lado. Um instrumento que eu poderia fazer improvisado. Alguma sugestão aí, Arthur? Você que também conhece bastante música. Cara, o instrumento mais antigo é a voz, mano. É, o Arthur tá do outro lado, cara. É, cara, busca algum cântico antigo e palma as mãos pra frente aí pro lado do bicho e vê o que acontece. Então você vai cantar pra quê? Ah, deixa eu pensar aqui. O Camargo começa a cantar por quê? Ah, porque é legal. Ah, vou cantar pra passar a tristeza. Eu vou cantar pra esquecer da dor. Eu vou começar a cantar pra tentar fazer aquela magia do vento e tentar derrubar esse ciclo que tá apoiando na árvore. Ok, rola o D20 com menos 3. E canta agora. É, você vai ter que fazer um barulhinho se passar. Nossa, 5. 5. Você ia cantar, mas aí deu uma pontadinha nos seus pés quebrados. Em vez de cantar, você só soltou um... Aaah! Solta aí o ar. Maldito vento. Ok, agora aquele que tá apoiado, ele não consegue sair dali. Kailin, você já chegou no paladino. É, já cheguei no paladino. Paladino, não se preocupe, eu vou tentar curar você. Oh, obrigado. Se preocupa sim, a última vez que ela tentou não deu em nada. Fala o D20. 17. Opa. 17, boa. Pode rolar um D12 agora. Pô, isso aí é preconceito de classe. Então, rola o D12. 8 mais 3, você curou 11 dele. Ah, o que acontece? Agora eu me sinto mais saudável. Ah, que bom, isso que funcionou, finalmente. Tomei Gatorade. Você está se sentindo que tem mais vigor? Tenho mais vigor. Então você tem mais vigor? Tenho. Então você comeu alguma coisa afrodisíaca pra te dar mais vigor? Enfim, paladino, com você. Ah, não deixarei essa sua magia em vão. Bom, desenroscar a asa é uma ação de movimento? É uma menor. É uma menor, então deixa eu desenroscar minhas asinhas aqui, então vamos ver se eu vou aproveitar. Eu não tô caído, né? Eu tô em pé. Você tá de joelho, mais ou menos. Tropeçou. Mas você não vai gastar uma ação de movimento pra levantar. Tá levantado, estou. O bicho tá olhando pra mim, fungando. Eu consigo voar com a Kailin pra longe daqui? É, bom, você consegue ir mais pra leste. Você não consegue ir em direção aos aventureiros, que tem um ciclo aqui na sua frente. Tá, mas eu consigo pegar ela e voar pra longe daqui, que a minha prioridade é proteger a vida dos outros, né? Ok, você pode tentar. É o que eu vou tentar fazer. Então você pega ela, você voa a leste. Vamos ver se agora ele não te alcança. Pera, não acho certo. Eu ia, tem que curar também o bardo. É, mas eu não posso levar você pro lado de lá. Então, você foi a leste, o ciclo, ele tentou jogar a massa dele em direção a vocês, mas você foi rápido demais e a massa caiu no chão antes de alcançar você. Tá. Handle eu tô olhando pra cara do outro ciclope lá, manco com machado, assim... Tentando intimidar ele. Tá isso? Falei, seu bosta, agora é você que vai morrer. Eu não te conheço, não sei porque você me atacou, mas você vai se ferrar por causa disso. Então, na hora que ele ouviu você falando isso, ele falou... Cara, você é um inseto, cara. Eu sou um inseto, você vai ver quem é um inseto agora. Então, ele pegou a árvore que ele tava apoiado e ele arrancou ela... Ela bateu em você e ele caiu, mas, porque ele tá só com o pé. Mas você voou uns 7 ou 8 metros pro lado e você tomou 13 de dano. Ainda pulou meu turno. Só você acha que voou! Isso, tá ligado? Que isso, você acabou de decretar a morte do bardo, né? Que tá sozinho no meio do reciclado. Vamos lá, bardo. O que você faz, bardo? Eu? É. Começo a rezar, não. Como é que tá a situação? Tem um ciclo aqui do meu lado, tem um pé. Caído no chão. E do outro lado? Um que tá olhando pra direção do paladino. Ah, meu pai. O que eu tenho junto na minha bolsa, além da cola? Você tem cola, você tem pão e você descobre que você tem mais um queijo. Um queijo? Putz, se tivesse me falado isso antes, cara. Caramba. Pô, mano, falei pra você que você é foda, não fala pra gente que você tem as armas certas aí pra combate. Ah, e você também vê um livro de partituras. Partituras? Ah, eu abro o livro lá. Ok, você abre. A primeira música que você vê é de um bardo conhecido como Michel Ottini. Ah, não. Agora eu tô esculachando. Então, vamos lá, agora Arthur, parte aí, fala de novo. Michel Ottini. Sei de nada, não sei quem é esse cara, não foi. Continua folheando o livro de partituras e você encontra o canto dos desservidos. Ah, eu vou tentar cantar essa música. Caros amigos, eis uma pequena pausa para uma explicação. Nesta parte da aventura, o nosso mestre Almeida resolve dar para o nosso querido bardo Dark Wolf a letra de um canto pelo Skype. E veja só o que acontece. Seria praticamente impossível conceber este episódio sem esta parte. Ok, a letra dela é essa aqui, eu tô colocando no Skype. Vai ter que cantar, cara. Boa. E lembre-se que você está com dor. Aqui, como é que eu vou cantar? Chorando? Ó, essa é a letra do canto. É o canto dos decimidos, cara. Canta aí, Bardo. Tanto que porcaria que é essa, cara. Morremos todo mundo já. Não, você canta, cara. Canta aí, cara. Oi, oi, oi. Eu já sabia que tinha um cantor de axé dentro de você. Você praticamente cantou araqueta aí, cara. Eu pensei algo mais tipo tribal, tipo índio, não algo mais axé. Depois fala que é o cara começou a imitar o Silvio Santos aí, mano. Oi, oi. Oi, oi, tá cantando. Oi. Vai, não, você consegue. Não, beleza, então. Oi, oi, oi, tancancure. Oi, oi, oi, tancancure. Oi, oi, oi, tancancure. Então, você cantando o canto dos destemidos, você deu um bônus de mais 6 para todas as ações dos jogadores na próxima rodada. Uhum. Uau! Tá vendo, Bardo? Era só cantar, mano! Kailine? Eu posso dar um boost de força pro Paladino? Ok, então você consegue dar, além dos mais 6 do Bardo, o Paladino, ele tá com mais 4 do buff seu. Vai lá e mata eles, Paladino. Beleza. Você tá com mais 10. Ó, agora eu tô distante o suficiente pra dar uma carga nele, né? Naquele golpe que a gente já conhece. Sim, mas eu esqueço que você tá com a Kailine no colo. Oi? Eu esqueço que você tá carregando a Kailine. Ainda tô no seu colo. Não, mas eu vou deixar ela e vou dar a carga no bicho, né? Ok. É uma ação de movimento, eu deixar ela no chão, né? E vou lá dar a carga no bicho, correto? Beleza, correto. Vai lá. Então você pode rolar um D20 com mais 10. Com mais 10? Mas eu não tenho o bônus da carga? Por causa da distância, ele vai te ver de muito longe. Ah. Entendeu? Então, assim, a carga. Ela tem um certo limite de quão longe você pode estar. Se vai muito longe, ele consegue se preparar antes de você chegar. Depois você não vai ganhar um bônus. Mas você tá com mais 10. Mais 10. 30! Aí é. Caraca, mano! Você foi voando na trilha. Ah! E você foi apontando o seu martelo pra frente. E você bateu a sua marreta, seu martelo, no rosto dele. E você explodiu o rosto do Ciclo. Nossa. Eu acho que arrancar a cabeça é mais legal. E ele caiu morto no chão. Randall, você. Ah, eu tô levantando. Eu acho que eu tô lascado da vida. Eu vou ter que ir correndo na direção. Do Ciclo, filho de uma égua que fez aquilo comigo. Vou sair correndo igual o Bernard. Sai da frente, sai da frente. Tá ferrado comigo, Ciclo de uma figa. Dá uma machadada no meio do peito dele. Vai dar uma machadada onde? No joelho dele, no outro joelho. Ok, rola de 20. 11. Ok, você foi correndo e você tropeçou na árvore que ele usou pra te bater. Oh. Não, mas ele não tem mais 6 do bardo? Ah, é. Mais 6 estão 17. Isso. Você foi correndo e você conseguiu acertar a perna dele por trás, mas não foi. Você não teve força suficiente pra atravessar a perna dele. Você só cortou a perna dele. Ah, o suficiente pra ele cair, né? Ele tá sem o outro pé. Sim, agora ele não consegue levantar. Bardo? Matou um ciclo e o outro tá quase morto? Sim, só que você não consegue mais fazer canto nesse encontro. Já usou o seu canto. Caramba. Não consigo mais nenhum canto. Então, não nesse nível. Você já gastou o seu canto que você ganhou nesse nível. Certo. Se arrasta pra longe daí que a gente cuida do ciclo. Sua parte você já fez. É, é o seguinte, cara. Eu vou ter que me arrastar pra uma árvore mais longe daí. Tá, você tá se arrastando pra longe. Ok, então, agora a Kailine com você. Eu tô muito longe pra dar um boost de força no Bárbaro. Muito longe do Bárbaro. Você teria que andar pra talvez conseguir no Paladino. Ok, e o Bardo também tá muito longe. Então, o Paladino, ele tá longe, mas se você andar pra ele, usar toda a sua ação de movimento pra andar, você consegue ficar ao alcance, mas você vai ter que rolar o dado. Ok, eu vou até ele. Ok, você anda até uma distância que você consegue jogar o boost nele e rola um D20. No Paladino, né? Sim. Ok, rola um D20. Deu 20. 20, perfeito. Conseguiu dar um boost de mais 3 pro Paladino. Nossa. Paladino. Finish him. Sua vez. Só tem mais um ciclope. Tá com as duas pernas machucadas, ele não consegue levantar. Você tá a uns 13 metros. Você consegue dar uma carga com um bônus de mais 2. Com um total de mais 8. Rola um D20 com mais 8. 23. É, você veio voando, você nem parou de quando você explodiu a cabeça do outro Ciclope e você fincou a sua marreta nas costas dele, explodindo em vários pedaços de carne, costelas e órgãos vitais de Ciclope. Ah, tá aí, maluco. Eca, mas valeu. Ok, vocês sobreviveram aos três ciclopes. Era de se esperar. É isso aí. Agora o bardo foi o que mais se lascou no meio disso tudo. A prioridade agora é ajudar o bardo, né? Porque... Deixa, eu vou carregar ele nas costas. Ok. Sim. Vou pegar o aleijadinho e vou colocar nas costas. A gente faz fazer a cura no dance, tá maluco? Sim, eu quero tentar curar o bardo. Então, o pé quebrado não é o tipo de coisa que você cura com magia. Ele vai ter que ficar uma semana com o pé empachado, pelo menos. Nossa, eu tô ferrado. Uhum. O máximo que você pode fazer é acelerar a recuperação dele, mas ele não vai conseguir andar por uma semana. Tranquilo. Então eu vou tentar acelerar a recuperação dele. Ok, você usa sua magia de sacerdotisa. E você ajuda a recuperação dele. Ele deixa de sentir dor, mas o pé dele ainda tá inchado e os ossos ainda estão quebrados. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho pra curar, mas eu acho que tá melhorzinho. Vai. É, a dor sumiu. É, eu vou procurar onde tá o Moros. Rola o D20. Eu rolo o D20? Aham. Sem nada agora, né? Eita, isso vai dar merda. Um. Ok, você está andando. Quando você vê que uma das árvores que estavam caídas em algum momento da batalha tinha uma faca afincada. Ai, não. Ai, não. Pessoal, o Moros estava aqui. Não, meu Deus. Ele estava aqui? Estava aqui. Sim, como é? Cadê o Moros? Não se esqueçam que ele está invisível. Cadê o meu filho? Ah, eu vou selar a magia. Então, como a sua harpa está quebrada, você não consegue. Randall? Sim, o que a gente pode fazer? Você que tem o seu instinto de guerreiro já deve saber alguma coisa sobre procurar pessoas perdidas, não? Ah, no meio da floresta, eu não sei me orientar muito bem. Vamos primeiro procurar por sangue. Moros? Por que você não voa, Kill Dragon, se você vai conseguir ver algo se movimentando no meio da floresta? Invisível? Não. É? Não, garoto, mas as árvores, algum movimento, alguma coisa assim. Nossa, ele é forte assim pra ficar balançando as árvores? Cara, galho de árvore, pisando no chão, sei lá. Um garoto de 50 quilos vai fazer movimento na floresta, sei. Uh-huh. Oh, garoto de cretino. Tá, tô chamando ele. E aí, não acontece nada? Ninguém... Vocês chamam ele e ninguém atende. Claro. Eita, aí danoso. O que fazer agora? Então, o que vocês fazem? Eu posso tentar rastreá-lo. Eu tenho uma ligação com ele. Isso. Enquanto a Kailyn tenta rastrear, eu vou pedir orientação aos deuses. É o que me resta. Ok, então pode orar. Tô lá eu prostrado de joelho pedindo orientação. Então, faça a sua oração. Ó, grande Mirtir, oriente-nos nessa jornada para encontrar o garoto perdido. Cara, não se reza muito nessa época. Tem que ser rápido e direto. Ok. Nisso, vocês ouvem um barulho de uma voz vindo como o vento da floresta, de todos os lados. E a voz, ela diz o seguinte. Ego sum que classificam pecadores, retorne de avi. Ah, grande Mirti, fala em português pra mim, por favor. Mas eu não consigo entender o que o meu Deus fala comigo? Como assim? Eu não tô sacando isso. Você precisa rolar o teste. A sacerdotisa não precisa rolar teste. Ela fala fluente essa língua. Ok. O grande Mirtin disse, eu sou aquele que castiga os pecadores e ascendo ao poder. Ah, que bacana. Quando vocês ouvem isso, vocês veem um garoto andando, terelepe pimpão na direção de vocês, carregando um girassol. Moro! Eu corro dele, eu abraço. Não fala isso.